Ué, cadê os caras, mano? Ué, qual que é dessa porta aqui, mano? Essa porta. Ixi. Onde eu tô, mano? Onde eu tô? Deus! Perdoa, Senhor! Não! Escuta o canto das almas dando início à caminhada numa devastação pós-guerra que de paz não teve nada. Do que valeu castelo, terno, Pierre Cardan, chapa de Tomás Pione, vê que não teve amanhã. Até os PM que executou os moleque também se fodeu dentro da ética. Da lei que o corpo tanto defendeu, bateu na farda, se sentiu. Pensou que o peito fosse placa, titânio lapidado, que as nove não atravessava. Com a língua roxa foi pra guia, tipo um cachorro atropelado. Justo fim pra quem em vida só fez peso e foi forgado. Vejo do meu lado a alma da condessa que andava de carro, acho com a pá de joia na cabeça. Percebo que tá triste com dois cortes no pulso. Talvez foi suicídio após ter perdido tudo. Deve ser foda passar uma vida cuspindo em quem comia lixo, depois morrer, ver que a carniça fede igual a do mendigo. Reforça o canto sombrio da culpa das almas perdidas, que cuspiu nos mandamentos e pagou com a própria vida. Até o ateu que fumou beck na página da Bíblia tem um terço na mão e canta com as almas perdidas. Canto sombrio da culpa das almas perdidas, que cuspiu nos mandamentos e pagou com a própria vida. Deu que fumo beck na página da Bíblia, tem um terço na mão e canta com as almas perdidas. Reforço o canto sombrio da culpa das almas perdidas, que cuspiu nos mandamentos e pagou com a própria vida. Deu que fumo beck na página da Bíblia, tem um terço na mão e canta com as almas perdidas. É o médio que afirmou ter tido mais do que uma vida, foi idolatrado dando conforto pras famílias, psicografando carta de entes queridos. Segue na caminhada com as almas indo pro abismo. Vai vendo quem tá aqui descalço pisando em lavas. A comédia do Quevedo que se dizia padre, com a boca costurada, sangue pisado no rosto. Tá tipo um espantalho em volta dele, uma pá de corvo. Tô vendo um inimigo, um pipoca invejoso, carregando o coração acorrentado pelo pescoço. Cabisbaixo, tá quieto, não tá pique bandidão. Tá pisando tipo uma mina sem ninguém pra passar pano. Não posso tá sonhando nem ter ficado louco. Se tô entre esses pipoca é porque também tô morto. Só não me recordo como foi. Talvez foi treta do passado ou me fodi em alguma blitz de outro cuzão fardado. Reforço o canto sombrio da culpa das almas perdidas, que cuspiu nos mandamentos e pagou com a própria vida. Até o ateu que fumou beck na página da Bíblia tem um terço na mão e canta com as almas perdidas. Reforço o canto sombrio da culpa das almas perdidas, que cuspiu nos mandamentos e pagou com a própria vida. Até o ateu que fuma um beck na página da Bíblia tem um terço na mão e canta com as almas perdidas. Reforço o canto sombrio da culpa das almas perdidas, que cuspiu nos mandamentos e pagou com a própria vida. Até o ateu que fuma um beck na página da Bíblia tem um terço na mão e canta com as almas perdidas. Até um tapa na boca doce de uma mãe cedeu. E pelas vacas da noite, irmão de sangue, cê traiu. Pegou a Bíblia pra ler, pra rimar e fazer piada. Expôs Jesus como um palhaço pros ateu da risada. Hoje cê tá na fila com a ceia cê carimbada. Ferro quente na testa, brinquedo VIP do diabo. Bateu arrependimento após socar uma criança. Após a morte ter certeza que sua alma não descansa. Então, cadê seu jato? Seu colar de marfim? Cadê todo aquele orgulho que te fez cuspir em mim? Cadê seu Deus da dor que cê tanto idolatrou? Aqui sem ele é só uma alma que a pouca fé repudiou. E o pior não é tá aqui com a alma morta nesse nada. É poder ver, ter certeza que no fim ninguém foi salvo. Quantas mãos após o erro cê clamou por perdão, mas seus atos nunca foram dignos da salvação. Reforço o canto sombrio da culpa das almas mas perdida, que cuspiu nos mandamentos e pagou com a própria vida. Até o ateu que fumou beck na página da Bíblia tem um terço na mão e canta com as almas perdidas. Reforço o canto sombrio da culpa das almas perdidas, que cuspiu nos mandamentos. com a própria vida. Até o ateu que fuma back na página da vida. Tem um terço na mão e canta com as almas perdidas. O fofo canto sombrio da culpa das almas perdidas. Que cuspiu nos pagamentos e pagou com a própria vida. Até o ateu que fuma back na página da vida. Tem um terço na mão e canta com as almas perdidas.